me done hunger. Steaming lava when I want sex, y'all them scan cow, but man, them still wanna cause drama. Send with the back, Brian Lara. People know that I keep it grimy way before I linked up with Sama. It's okay, I'm a champion bar up in this city. Life looking for, and it would not be a wasted life. Yeah. Quick, not stop for like rain, youth. Still a saying, we seen. Respect, not stop for like rain, youth. Still a saying, we seen. Michael Knight, you know what? what I mean? Queres saber de mim? Vou estar em Skyrim. Tentei fazer um beat mainstream. Parti o PC, Rage Against the Machine. Ben 10, Ben Kenobi, Miguel. Hashtag Sir Xen, Drog e Miguel. Puta dá na brita até borrar o rímel. Tu queres matar o boss no primeiro nível? Nah, nem com cheats. Queres entrar na festa mas não tens convites. Nem ouvindo, ouvi a tua faixa 10 segundos ou 15. E digo quem ouvisse, só putos e beats. Niggas com bigs, pigas a passar com penteados de raparigas. Mas com muita pressa de chegar ao pódio 1, eu paro com essa merda mais rápido que modo 1. Queres quatro? Neves tropa, a tua beat está sentada no meu laptop. Ouvi rap, só na T e diz-me que é nota 10 até ver como o cash dropa. Ainda assim still tão dope. Real skill, make you wanna kill the pope. O ex tipo, afinal havia outra maneira de fodermos estas pitas todas. Ela está úmida, passa cartão. Ela está lúcida, faz um canhão. Esta gente é tão estúpida, fazem questão de dizer que isso é música. Carlos Paião, desligou o playback. Bem-vindo ao playback. Há aquilo, alguém track. Há rocker, exec. Vai, paga-me em cheque. Roberto, se não estás aberto a levar um queque no metro. Viola a tua bitch, mas em modo correto. Porque ela deixa-me sempre entrar, Roberto. Na cama do IKEA com o swag de um sueco. Sinto o meu reverse, Humberto, o eco. Ouves o meu som quando eu canto para o beco. Eu ando irrepto, eu ando direto. Até o dia em que eu te espanto como um canto direto. Gol. Tipo da game, quem é quem? Ficou game. Mas se eu te apanho, toma banho porque eu tenho as dicas mais feias que cheiras e queimas. Os pelos nariz, analisa as ideias. Pistas, chafariz, MCs, nisto tipo igreja. Queres bitch, bitch, beija. Sou feliz nisto, por isso fiz disto major. Dão kicks antigos, deixo linhas, estilo laser. Dicas cá em tipo kicks de um chichi. Tejo onde eu tiver, feature uma mix de KG. Jack no stage, tiro um tiro e feedback. Fico a ouvir, tipo quebra e digo como é que é possível. Estou sensível, descolei, estou noutro nível. 747 está tudo a bordo e eu trouxe mais combustível. Queimar o heroína e dog, they say I'm the top G. Oh my god, se uma vida triplicar, deve ser dos cogs. Estou sempre a fungar, panela de pressão. Se dão push-me, puxa a bola do canhão, puxa a vela do salão, puxa aquela da banão. Fecha da rua e abre a porta da perceção. Eu estou na recepção, passa a bola a recepção. Já chamaram o meu nome, mas não sei onde eles estão. Por isso fico aqui na Neverland. No croco, meu clock e never again. Descansar, conseguiu o captain. Quando disse subir a band. Lost boys never walk the black, we know the black. So fuck the man, sou prof dos putos da nova gen. Cuidado maluco e cheira ADN. My nigga we crazy like Eminem. Nosso mundo tem muitas cores tipo Eminem. Se queremos S&M, still S&M. Hardcore bitch, I don't mess with them. Aqui com a forma, com a cor que eu pensei e escolhi. Não há ideia original, uma ideia quanto vale. Uma ideia quanto vale. Uma ideia original, uma ideia quanto vale. Ideal é que tens uma casa no vale. Tens um bom emprego, sem sossego, mas cedo a perceberes que isso não te faz real. Quero, sem cruzes que eu não quero nada que me faça cego. E espero, mas luz para ver melhor o fardo que eu carrego. Passa ferro, enterro os limites do desejo que eu prego. Sim, impero, não espero. E mediocridade doirá se eu te pego. Oh tempo, não voltes para trás. Tu és capaz, tu desfaz toda a tralha que o saudosismo traz. Que o saudosismo faz, o masoquismo voraz de relembrar o original. Não é normal, eu não dou o meu aval a quem diz de forma buçal. Só perto do final eu vou ter o meu valor certificado, aprovado no suspiro fatal. Suspiro fatal, cais não estás à altura. O que não mata cura, tudo é remistura. Ideia dura, em cabeça mole, tanto bate até que fura. do chão desta arte, o bacano que não parte, poeta com ilusões, um homem ao parte, artistas e artistas, imaginação à parte. Quem é o gênio? Quem causa o tédio? Qual o remédio? Vai mesmo a sério, tô com uma ideia, não me tiram do prédio, não me tiram o mérito, não me tiram do crédito. Pedra sou pedra, crio um império, novidade sem nada de novo, para muitos é mistério, mistério, mistério. Yeah. Para muitos é mistério, para outros não é sério ser etéreo, não deixar do lado cá nenhum império, cair com a força de um ataque aéreo, é sério, ok? E o povo que começa a não levar a sério o ministério, isto é certo. E levar a consciência do globo é o correto. E levar a tua ciência, analisa a frequência que emana do amor concreto. Que emana do amor, mas mantém o teu amor secreto perto. Se queres ser esperto, sentir-te completo. Se queres ser esperto, sentir-te original e completo. Original e completo, repleto e errado e correto. Quem diz o quê? Quem sabe o quê é ao certo? Quem faz por fazer ou quem faz com medo? Pensamento intenso com o corpo preso. Jogo o desalento, que não é com esta ideia que eu venço. Que não é com esta ideia que eu meço. Que não é com esta ideia que eu tenho o que peço. Tenho a mão no volante, na direção de um horizonte, feita à minha maneira, e o meu destino não tem onde. Faço a ponte, que me desprendo do formato que eu amonte. Com ideias em monte, que o trabalho não esconde. Sempre com o ideal, que há muito não há ideia original. Mas para ser plenamente aquilo que é, alguma coisa que ele sinta que o está desenvolvendo na mensagem única que ele tem que dar ao mundo. Faça favor de cuidar da sua mensagem, não é da minha. Swinging, brother. Sister, brother. a nasty one. Ain't no need for your ass me done. Fox jump on it more faster than them cars we a move on the Autobahn. Oh, quick fast on the studio bar, so the middle let the dance with the master plan. Drop a dub plate and snort a man who like guns on a movie touch a man. For the rhythm is a nasty one. Ain't no need for your ass me done. Fox jump on it more faster than them cars we a move on the Autobahn. Oh, quick fast on the studio bar, so the middle let the dance with the master plan. Drop a dub plate and snort a man who like guns on a movie touch a man. Touch a man. Just be a good vibes as Salaman. We'll be right back. music. Fuck you. Sick.

Majority of the people in the world is gangster. Police is gangster. Prime Minister is gangster. High level gangsters. Come to me. Come to me.